eu tenho do interior. Essa cidade sabe nada sobre dar amor. Aqui tem coisa errada, tiram leite das vacas. Não dão mais leite pras vacas. Cidade grande é uma farsa. Uma farsa. Desde que saí do mato, muita coisa fez falta. Falta tia que eu bato, falta beijo de cabra. Falta tiro ao alvo, falta tiro na cara. Falta transa com bicho, alguém me leva de volta. Xixi. Uma farsa. Não tenho galinhas para foder, a não ser aquelas putas que tu paga pra poder. Mas todas me espancam quando eu faço meu pedido. Por favor, imita a cabra pro meu pau ficar erguido. Adquiri doenças fudendo com animais, mas não adquiri a que te faz foder, rapaz. Que sem vergonhas que não tenha no campo. Nós fode nossas mães, mas não mete em nossos manos. Na minha região, nós rezava todo dia e não tinha medo de macumbaria. Deus me perdoe, mas acho que eu vou chorar igual uma bicha dentro desse bueiro. Era bom, meteção no chiqueiro, sem perdão. E a minha prima na minha cama era bom, ouvidão. Ouvidão sinistro, bom mesmo. Era transar com os meus pais, ordenhar cabra e gato e até um rapaz. Vida de sertão, tenho saudade demais. Maldita vida na cidade, só pegando bus e táxi. Saudade de pegar uns cabritinhos na night. Eu e meu primo juntava com os cabritos, troca, troca, sinistro. Era da hora demais. Era bom, era bom, trocação, felação. Com as primas no chiqueiro, fazendo um sexo bom. Peito cheio de saudade, saco cheio da cidade. Vou voltar pra minha terra, que lá transo à vontade. Quero voltar pra minha terra, pirocar, canso e gato. Acordar com o pinterguiro, com um canto no grado. Cidade tá com nada, minha esperança é na roça. Usação de pistola nas primas que elas adoram. Era bom, meteção no chiqueiro, sem perdão. E a minha prima na minha cama.